complicado olhar. Seus lábios são tentação, prontos pra me devorar. Faz sentir a sensação de que eu tirei a sorte grande quando pisou no meu mundo e outro rumo eu ia tomar. Olhar teus olhos já me enche de desejo. Quatro vezes você até poder provar seu beijo. E nada mais foi igual a partir desse momento. Vivendo em tempo real, querendo parar o tempo. É quando a saudade aperta e o coração quase sufoca. Batendo acelerado quando o telefone toca. Mando minha melhor piada pela risada mais linda. Porque eu vi o riso dela, me faz mais feliz ainda. E eu coloco um pouco dela em cada som que eu componho. Pra quando deitar dormir, ver a mulher dos meus sonhos. Trazendo inspiração pra cada letra escrita. Pra deixar de ser um sonho, ser a mulher da minha vida. Hoje o tempo vai parar quando eu te ver. Deixa o tempo passar que hoje é só eu e você. Então me dá a tua mão, quero tirar os pés do chão. De uma forma que cê nunca vai esquecer. Hoje o tempo vai parar quando eu te ver. E vai parar pra escutar a minha voz. Independente de tudo, não existe eu ou você. Daqui pra frente só vai existir nós. Nada melhor do que um dia ao seu redor. Tirando aquele gosto de quando se sente só. De tanta história errada que acaba em decepção. Mas enquanto eu estiver aqui, eu não solto da tua mão. Você me fez melhor e hoje tenho o melhor de mim. Enquanto eu rodava o mundo em busca de algo assim. E nem percebi que tava aqui o tempo inteiro. Porque eu vi várias paixões, mas amor, cê é o primeiro. Nem ver a noite cair enquanto o clima esquenta. Desejo e ansiedade enquanto a vontade aumenta. Cê sabe as intenções por trás do meu sorriso bobo. Porque aquilo que cê quer pretinho, eu também quero em dobro. Nossos momentos a sós, é nisso que eu me inspiro. Entre puxões de cabelos, sussurros e suspiros. É outra dimensão pra nossa sintonia. Deixa uma fresta de luz que é pra eu poder ver sua expressão. Hoje o tempo vai parar quando eu te ver. Deixa o tempo passar que hoje é só eu e você. Então me dá a tua mão, quero tirar os pés do chão. De uma forma que cê nunca vai esquecer. Hoje o tempo vai parar quando eu te ver. E vai parar pra escutar a minha voz. Independente de tudo, não existe eu ou você. Daqui pra frente só vai existir nós.